Chega o momento que seu sofrimento vai ser derramado numa cruz. Sangue, fome, sede, perda, dano e medo fazem companhia pra Jesus. Os outros não se importam, Judas o traiu, Pedro nega tudo, ninguém seguiu. Ele está sozinho, vem pelo caminho, humilhado e só o meu Jesus. Via cruz sofrendo por mim, cada gota do seu sangue carmesim, escrevi a minha história de perdão. Mas ele vai, e o inferno estremece cada passo que dá, todo o céu está em pé só pra esperar. Ele vai cumprir agora a sua missão, selando a morte lá na cruz. A humilhação, via de angústia, céu e terra lutam, mas o Salvador venceu a cruz. Nada o segura, nem toda amargura, ele se encurva até o chão. Sofrendo por mim, cada gota do seu sangue carmesim, escrevi a minha história de perdão. Mas ele vai, e o inferno estremece cada passo que dá, todo o céu está em pé só pra esperar. Ele vai cumprir agora a sua missão, selando a morte lá na cruz. Mas ele vai, enfrenta via cruz e sofrendo por mim, cada gota do seu sangue carmesim, escrevi a minha história de perdão. Mas ele vai, e o inferno estremece cada